Agora 3:50 e o secretário de Estado da Segurança Pública, Cid Vasques, esteve em Foz do Iguaçu na manhã desta sexta-feira para reunir-se com o coordenador do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público, o promotor Oswaldo Luiz Simeone. A reunião aconteceu no final da manhã na nova sede do GAECO, em Foz do Iguaçu, situada na Avenida Florianópolis, região da AKLP. Em entrevista coletiva, o secretário Cid Vasques falou sobre o objetivo da visita. Vim conversar com o meu colega, promotor Oswaldo, a respeito da situação hoje, das relações entre a Secretaria de Segurança e o GAECO, até porque eu, como membro do Ministério Público, tenho maior interesse no fortalecimento dos GAECOs, e em função dessas movimentações, dessas propostas da adoção de um novo sistema, né, que me foi trazida já há um bom tempo, tanto pela Polícia Militar como pela Polícia Civil, eu estive aqui hoje não só para conhecer as necessidades específicas do núcleo do GAECO de Foz do Iguaçu, como também para conversar com o promotor titular do núcleo, as ideias que ele tem em relação a isso. Um dos pontos abordados na reunião com o coordenador do GAECO em Foz do Iguaçu, promotor Oswaldo Luiz Simeone, foi a necessidade de que a unidade local do GAECO conte com um delegado fixo. Esse foi um dos pontos da nossa discussão. É, como eu disse a ele, o GAECO em Foz do Iguaçu, especialmente por estar localizado numa região de fronteira, é evidente que é importante o trabalho de combate ao crime organizado. E, evidentemente, o concurso de um delegado de polícia para a efetividade desse trabalho é fundamental. Ocorre que nós temos no Paraná hoje uma situação muito precária em termos de policiais, delegados de polícia mais especificamente. São 44 comarcas hoje sem poder contar com um delegado de polícia. Temos um concurso em andamento, esperamos que até maio ou junho do ano que vem a gente tenha condições de ampliar esse quadro, mas conversamos quanto à possibilidade de tentar achar uma solução, pelo menos no curto prazo, para a questão de Foz do Iguaçu. Disse ao meu colega que a Secretaria de Segurança está com as portas abertas, o comando da Polícia Militar, que recentemente foi alterado, também pode rediscutir todos esses aspectos. Da mesma forma, o comando da Polícia Civil. Enfim, há um clima do mais absoluto entendimento e da mais absoluta parceria. Outro tema abordado pelo secretário Cid Vasques na conversa com a imprensa foi a superlotação nas delegacias e carceragens paranaenses. Isso é um problema seríssimo que nós estamos tentando fazer de tudo para resolver. É uma área que foi muito negligenciada. Esse problema de presos em delegacia é inaceitável, mas tivemos um aceno agora da Secretaria de Estado da Justiça com a aprovação de alguns financiamentos do governo federal, com uma contrapartida do Estado, para a construção e ampliação de 20 unidades prisionais. Não há mágica. Isso só vai ser solucionado quando a Secretaria de Justiça conseguir que essas unidades prisionais sejam consolidadas, tanto na área do regime fechado, do regime semiaberto. Agora, o que é interessante ponderar é que numa reunião que foi realizada com a cúpula da Secretaria de Justiça, pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil e as associações de classe, eles estabeleceram um cronograma que, no decorrer do tempo, vai diminuir a taxa de superlotação. Então, nós acreditamos no compromisso da Secretaria de Justiça em dar vazão a esse novo projeto e acreditamos que isso pode trazer resultados mais satisfatórios para uma situação que é crítica. O secretário Cid Vasques falou ainda sobre as futuras instalações da Polícia Científica em Foz do Iguaçu. A Polícia Científica hoje ela está recebendo uma atenção especial da Secretaria de Segurança Pública. A investigação hoje ela tem que se valer de recursos modernos. O nosso diretor de Polícia Científica, o Dr. Leon Gruppemartier, ele está absolutamente empenhado em modernizar a área de Polícia Científica. São investimentos significativos. Estamos implantando o primeiro banco de dados de perfil genético do Brasil. É uma lei que foi aprovada em novembro do ano passado. Vai entrar em funcionamento questão de 2 ou 3 meses. Então, estamos tentando fazer vários avanços também nessa área. Entrevista do secretário de Estado da Segurança Pública, Cid Vasques, em sua visita à sede do GAECO na Terra das Cataratas. Essa entrevista, na íntegra, você confere dentro de instantes no nosso site cbnfoz.com.br.